Yeah, irmãos de sangue, Naldo Di, Valmir Nascimento. Yeah, yeah. Diz aí, moleque, o que é que te protege? São as balas que cabem no pente da PT. Confesse que sem Deus na tua vida, o que seria? O que seria se não fosse tua mãe de joelho chorando todo dia? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, livra meu filho da mão da polícia. Uma esquina, uma boca, um moleque, um rádio, uma toca, um soldado do tráfico na correria. Cê tem escolha, sei lá, mas não é isso que tá em questão aqui. Um joelho dobrado com uma foto na mão, campanha, jejum, oração. Moleque, acorda que não, no fim do arco-íris cê não vai achar a vítima marcando com uma lote na mão. Ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde. Ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde. É tipo a lua rende o sol rende a lua. Aqui mais um menino sonha em sair da rua. Continua a correria, sobe e desce no morro. Mais uma mãe que chora, clama por socorro. Enquanto isso, numa Cherokee que seu filho acabou de roubar. Não vai ter boi quando a rota o pegar. Dá licença na presença de um rapaz universitário. É interrompida por um ladrão e alguns disparos. Que sai a milhão, cheiradão e não roubou nada. Enquanto isso, o diabo assiste tudo e dá risada. Ha, ha, ha, ha, deixa comigo. Sai, Deus é mais, tô com ele, não corro perigo. Aí, soldado, tua sorte tá por um fio. Que negas o nome de Jesus e aceita o fuzil. Cristo Barrabás, cê tem escolha, mas tem pouco tempo. Será julgado e condenado, então esse é o momento. Ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde. Ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde. Hey, seja um soldado do bem, não pague pau pra ninguém. Não seja mais um refém dos que não fazem o bem. Você pode ir além, eu vou com você também, pra Nova Jerusalém, na paz do Senhor, amém. Outro caminho não tem, vá largar tudo e tão bem. Jesus te chama também, pra ser soldado do bem. Abençoado também, vitorioso também. Se acredita então vem, não perca tempo também. Sou Naldo Di, digo vem, o mal só pede pro bem. Jesus é a prova mais viva, medite nisso também. Droga não salva ninguém, dinheiro não salva ninguém, amigo não salva ninguém, o crime não salva também. É o fim de mais uma era, quem acredita espera a paz no meio da guerra, pra ficar firme na terra. Então se encha de amor, peça perdão e perdoe. Firmeza, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde. Ei, soldado, que Deus te abençoe. Ei, soldado, que Deus te guarde.